1985 plan. Otro de Guana, yo soy Juan Cruz. Mas eu estou para frente, 57 graus, que é uma barulho. Controle, Salvador, boa noite, outra 3567. Pode ligar, tá pronto. Salvador, boa noite, Janeiro 6201. 12.800 na Avenida da El. Pode voar direto.